partamos nosso pão. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. De joelhos unidos no beber, do bebê. De joelhos unidos no beber. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. Senhor, tem pena de mim. De joelhos louvemos nosso Deus. De joelhos louvemos nosso Deus. Nosso Deus. De joelhos louvemos nosso Deus. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor.